804, solo aos 43, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso no pátio 1. Alfa, tomara Juliette. Zona 71, cópia. Cópia 3, zona 71. 3171, aprovado Guarulhos, nível 340, aerovia Peruísque 50, decolagem da pista 10, curva direita, subida da EL até Lida, pois Lida Eudes, controle 119.8, aciona 5070. 3171 da descente, autorizado Guarulhos, nível 340, conforme rota do plano, a Peruísque 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da Dael, lenda, pós-lenda, voa Eudes. Controle 719.8, aciona 5070 e Altan 3171. Fechamento correto, portão 7, chame pronto para acionamento, são 3171. Reportará 3171. Chegada Bonf, vigilância, desse mapinha 060. Salvador, bom dia, Gol Norte 97. Bom dia, chegada Bonf, desse Matem 050. 050, chegada Bonf, deve ter o contato de centro, boa noite, mais bem. Gente. Na Lima é a torre. Quilo Serra Lima, torre. Salvador tá 3201, tá com 151 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Guarulhos para o site. Salvador tá 3201. 3201, livre, inicia táxi via pátio, Índia e Alfa, informe no ponto de espera pronto, confirme apenas o POB. 151 a bordo. 151, sente um ponto de espera. É chamado para espera pronto via Índia, está 3201. 17, você em Correios da Parada, 200 nós. Reduzindo 200, igual 17, ok. Retina 5, desça para 2.000 pés, que nem lá no 014, reporte estabilizado ao localizador. 2.000 no 014, câmara estabilizada. Voo no 697, desça até 4.000 pés. 4.000 pés, 35, 17, desça até nível de voo 050. 050, a Lima, continue fugindo. E se o táxi informe para ingresso pistão 7. Confirme apenas o PUB. 73 a bordo. Salvador, bom dia. Web 5722, portão 3. Temos a Eco 320 para Brasília, por gentileza. 320 Brasília, aguarde cópia, prepare gole e transição fita, web 5722. Gole e fita, guardando 5722, obrigado. Ah, 3201, autorizado, ingresso e decolagem de pistão no 01 no 0 graus, 629. Além de decola no 0, na 3201. Autorizado, ingresso forma aliado e pronto, pelo Serra Lima. Viu? 5722, cópia. 5722, não se escuta. Web 5722, Brasília, 320 aprovado, peso Luna 7, decola no 0, curva direita, subida gole, transição UFITO, controle 119.8, aciona 5103. Sente, atualizando Brasília, nível 320, decola 10, curva direita, saída gole, UFITO, peso Luna 7, aerovia, 198 é o controle, 5103, transponder, web 5722, portão 3. Correto, chame para o funcionamento, 5722. Salvador, muito bom dia, gol no 607. 607, bom dia, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 110 graus, 612 nós, ajuste no 0 no 4. Guardando pista livre, gol no 607. Bom, 1897, desça via até 2.000 pés, que é negar no 014, após estabilizado o localizador. Via de 2.000 pés, que é negar no 4, autorizado de inércio, 1897. Então, 3517, desça até 4.000 pés, que é negar 1014. 4.000 pés, passa bem. A 3201, decolada 53, controle 119.8, bom dia, bom voo. Bom dia, obrigado, 3201. Controle Salvador, bom dia, tá 3201 decolado da EL. Tá 3201, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Tem restrições, 360, subida da EL, tá 3201. 1715 está estabelecendo uma localização já com o capa de. 1715, chame torre, 118, décima meia. 18,6, bom dia, obrigado. Santa 3201, foi direto da El. Direto da El, 3201, obrigado. 1897, autorizado afinado, procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. Cidade ILS, 1897. Salvador, bom dia, Gol 1715. 715, bom dia, continua a aproximação, pista no zero, aguarde formação de pista livre, vento 120 graus, meio dos anéis, ajuste no zero, no 4. Ok, aguardando a autorização de pouso, 715. Quilo Serra Lima, livre decolagem, pista 17, 120 graus, meio dos anéis. 1897 foi utilizado 2000 pés, que negando 04, após estabilizado o localizador. Utilizado 2000 pés, 1897. Então, 3597, reduz a velocidade de 220 nós, tráfego 37 está 12 horas, 10 milhas, mantendo 220 nós. A 3597, atinge 4 mil. 3597, pista de 3 mil pés, que é negal na 0 no 4. 2 mil pés, está 3597. Controle, bom dia, Papa Romeu, filho Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil da Gole. Papa Romeu. Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 100, saída agora. Lima. Antônio, está 3597, poderia confirmar as informações? Está 3597, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, está 3597, altitude autorizada? Autorizada 2000 pés. 2000 pés, livre da restrição de peso, está 3597. Controle de salvador, bom dia, voo 605, informação é? Uno 605, acendo identificação, autorizada a chegada bom, fidez até 4 mil pés, que negar 10104. Na chegada bom, fidez 4 mil pés, acendo 10104, 605. Está 3597. Sente. O 1897 estabilizado. 1897 estabilizado, localizador. 897, chame torre, 118, 16. 18,6, com 897. Direito 1219, bom dia. Direito 219, 71. Como é que está o localizador? Está 3597. O 3597 reduza para 190 nós a velocidade. Reduzindo para 190 nós para 3597. O 1715 livrou? 5 via Alfa, pois Índia para o portão 02. Alfa, Índia para o 02. O 1715. Meu quilo Serra Lima, quando possível, informa estimado de pouso. É 0820. 0820, suficiente. ONU 897, ONU 897, livre pouso no zero, vento no ONU 0 grau, 0 menos. Livre pouso no zero, ONU 897. 1-2-5, decimal 1, alternando, 1-3-3, decimal 2-5. Chama na Recife, 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, altando 3-5-0-1, 3-2-0-1, obrigado. Localizado, altando 3-5-1-7. 3-5-1-7, chame torre, 1-1-8, decimal 6. 2-6, obrigado. Bom dia, tá 3597, 3627, tá? Bom dia, tá 3597, continue a aproximação número 2 para pouso. Na aproximação, aguardando o estrelinho, tá 3597. Sala 03, direito no 219, bom dia. 1219, direito no 897. No quilo Serra Lima, controle Salvador. Escuta. Confirme o ponto de cancelamento de regra de voo. Dentro de mais 5 minutos. Salvador, bom no 897. 97, bom dia, via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, vai contar no 897. Bravo, bom dia, Alfa, tá com você. Então, Lima Tango, prossiga. Doutor Lima Tango Solo, na escuta, prossiga. Doutor Lima Tango, na escuta, prossiga. bom dia. Prossiga o solo na escuta. Você está segurando a portadora. Estou passando aqui, Capitão Serra. Regatório Lima Tango, aguarde autorização. Juliette, Juliette, portão 09. 709 no 897. Hotel Lima Tango, solo. Tango na escuta de solo. Solo Salvador, tá 3890, formação Eco. 390 para Recife, aguarde 330. Guardado. No sete, mantenha a posição antes da Juliette, portão se encontra ocupado, chame o solo em 12119. Tá 3597 ainda na escuta. Eu 3597, mantenha a posição antes da Juliette. Então, 3153, bom dia, sendo identificação, via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, QNH 10114, foi na proa de Bonf para chegada Bonf. Matilde, identificou, desça para 4 mil pés, 10114, na proa de Bonf para chegada Bonf. Uma tango na escuta para cópia. Salvador Web 5722, portal 3 para push back, acionamento. Ok, Ok, 5722 para o acionamento pushback, chame 1219, bom dia. 1219, bom dia. 5722, bom dia, portão 3 para pushback, acionamento. Autorizado, web 5722, chame táxi. Autorizado, chamada 22. Gente, é o número 3 para cópia, aguarde, o 4149, prepare a da Elê da Bridge. Elê da Bridge, Salvador, 317 da Tam, bom dia, puxa, acionamento, ligado, cara. Autorizado, 371-07, chame táxi. Informe o ingresso ao airboy da companhia, no mesmo portão, ok? Respeito o pushback, de modo a deixar a entrada livre. Respeito o pushback, deixando o gate e a entrada livre. 357, ingressa via Juliette, aguarda a liberação do portão 07 pelo airboy da companhia, após ingresso com segurança. 6357, saiu via Juliette, visual com airboy, só traça que possível até o 07. Dolema Tango Lençóis, 500 pés, decolando 7 direita, corredor Axé, aciona 5064, controle 1119, decimal 8, a torre opera em 1-8, decimal 62. Consegui mil pés, confirmando, autora Matanga? Autora Matanga, o senhor quer prosseguir corredor forte aí, confirmando? Autora Matanga, confirme para o solo, o senhor quer prosseguir corredor forte aí, senhor Proa Norte? 1-1-8-6. Ok, passou do 1-8-6, até mais. Paulo Salvador, 3890, pushback, acionamento no 08. Voltou Lima Tango, Lençóis, o número pés então autorizado, número pés, na direita ingressando no corredor Axé, e confirme pessoas a bordo, está no pátio 5. Chama a torre 1186 para acionamento táxi decolagem, viu, chama 014. Tem um bom voo e bom dia, Autório Matango. Bom dia, tem livre pouso no 0, vento no 10 graus, 059. Livre pouso, pressão 0, 1110 com 59, igual 605, ajuste 014. Dali Matango, livre.